Vitória 3, 2, 2, deixa para 2, 3, a gente já estima com o reserva 1, 1, autorizado final, 2, 3, ponto de estabilidade.